Quer vender seu celular, mas não sabe como? Eu vendi o meu em um dia e eu tô aqui pra te contar tudo. Eu queria trocar de celular, mas eu preciso... Oi, som. Oi. Ei, som. Oi. Ah, som. Ei, som. Teste sonore. Ei, som. Oi. Vocês aí. Mais uma vez, hein? Renascer. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. What's going on? Yeah. Renascer. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey. Just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Guess I'm on my way. I'm glad you stayed. Muito obrigado, São Paulo, vocês são demais. I'm on my way, yeah. So Você está na sintonia da Birico Super Rádio FM, operando em 87 MHz e 3 décimos, transmitindo dos altos do escritório no Jockey Club. Para maiores informações, acesse o site infartio.com. Fique agora com o resto da nossa programação experimental. Tia Ana, nos deixe em paz. Got this feeling down deep in my soul, I just can't lose. Yes, I'm on my way, yeah. Yes, I need a friend. And the way I feel now, this I'll be with you to the end. Yes, I'm on my way, yeah. I'm glad you stayed. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.